Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia hoje traz o segundo programa da série de dois dedicados ao álbum Tudo Esclarecido. Zélia Duncan canta Itamar Assunção. Abrimos com a música Quem Mandou, de Itamar Assunção e Alice Ruiz. Você já veio com contraindicação, altos riscos de contaminação. Não dei bala, joguei a bula fora. Quem mandou? Chegou assim de vírus, radiação, contaminando minha alma e coração. Não dei bola, joguei a bula fora. Quem mandou? Tive febre de todas as cores, me arderam todos os amores. Rasguei seda, comi flores, fiz das tripas coração. Quase que aperto o botão juízo final. Você já veio com contraindicação, altos riscos de contaminação. Não dei bola, joguei a bula fora. Quem mandou? Chegou assim de vírus, radiação, contaminando minha alma e coração. Não dei bola, joguei a bula fora. Quem mandou? Zélia Duncan dedica seu álbum ao compositor paulista Itamar Assunção. Produzido pela artista e por Cassim, os arranjos são assinados coletivamente pelos músicos que gravaram: Cassim, Marcelo Genesi, Pedro Sá, Stefani Sanjuan, Tiago Silva e Christian Oyens. Tocaram ainda Luiz Felipe de Lima, Marlon Sete e João Calado. Confira em Enquanto Penso Nela. Enquanto penso nela, observo o sol por detrás da serra e daquela singela capela, bem da janela da sala de espera desta bela tarde lilás amarela. Observo o mar marejar a terra, escaravelhos, velhas caras. Sentinela de um barco à vela nesta bela tarde lilás amarela. Zélia Duncan canta Itamar Assunção com a participação de Martinho da Vila na faixa É de Estarrecer. Parceria de Itamar Assunção e Alice Ruiz. É de estarrecer, estarrecer em inglês é a mesma coisa. Assim como você pode ser e não estar, você pode estar e não ser, estar e ser. Parece a mesma coisa, mas não é de estarrecer. To be or not to be, here and now, eis a grande questão. Ser passado, ser futuro, ser presente, ser humano, estar sendo. Ser amado, ser seguro, ser ausente, ser cigano, estar vivendo. To be happy, to be free, estar em você, ser em mim. Not to be, para Shakespeare and me. É de estarrecer, estar e ser em inglês é a mesma coisa. Estarrecer parece a mesma coisa, mas não é. É de estarrecer, estar e ser em inglês é a mesma coisa. Eu já falei. Estar e ser parece a mesma coisa, mas não é. Mais uma de Itamar Assunção no disco de Zélia Duncan. Vê se me esquece. Já que você não aparece, vem por meio desta devolver teu faroeste, o teu papel de seda, a tua meia bege. Tome também teu bugre, leve teu ultraleve, carteira de saúde, tua receita de quibe, de quiabo, de que bebe, do diabo que te carregue, te carregue, te carregue, do diabo que te carregue, teu truque sujo, teu hálito, teu flerte, tua prancha de surf, tua ideia sem verve, que nada te subserve. Já que você não merece, devolva minhas preces, meu canto, meu amor, meu tempo, por favor, e minha alegria, que naquele dia só te emprestei por uns dias. E que você... O disco do dia hoje apresenta o segundo programa dedicado ao álbum Tudo Esclarecido. Zélia Duncan canta e Itamar Assunção. Um disco da gravadora Warner. Mais informações sobre a artista e seu álbum no site zeliaduncan.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios se você curtiu e que nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por mim, Ricardo Vilas, e sonorizado por André Ribeiro. Até amanhã com mais um Disco do Dia.